Baixou aqui, agora você, a culpa é sua. Agora é hora de culpar você. Você é o grande culpado. Agora é hora de culpar você. Você é o grande culpado. A culpa é sua. É toda sua, então vamos prender você. La la la, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la. Joaquim Barbosa vem aí, olê olê olá. Com o voto do professor Luiz.